das grandes com menor. Deus escolheu o Davi que era menor. O coração do menor é segundo o seu coração. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com menor, que ora como a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Tem sua forma toda diferente de escolher, pois ele enxerga o que ninguém pode ver. Não se engana com aparência, não sofre qualquer influência. O seu olhar vai mais além. É, Deus enviou na casa de Jessé o profeta Samuel para escolher o futuro rei de Israel. E os que foram apresentados foram todos rejeitados, pois ouviram de Deus. Não é, ninguém come nem bebe enquanto o menor não chega. Tem lugar reservado na mesa pra ele sentar. Todo mundo calado, se olhando, pensando: será? Será? É, ninguém pode impedir, embargar o que Deus escolheu. Que pode frustrar os planos seus. Peraí, tá chegando o menor escolhido de Deus. Lá vem o menino, seu nome é Davi. Deus disse ao profeta: ei, esse pode ungir. Lá vem o menino, com um cheiro de mato, com a pele queimada, pastor de ovelhas no anonimato. Olha ele aí, o menor da casa, sendo coroado, sendo abençoado na frente dos seus. Olha ele aí, entrando pra história, pra mostrar a todos que a melhor escolha sempre é de Deus. Deus tem coisas grandes com o menor. Deus tem seus mistérios com o menor. Ele enxerga diferente e confunde muita gente. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com o menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. O menor não aparece, é Deus quem aparece nele. O menor não se engrandece, é Deus quem engrandece ele. O menor não se oferece, é Deus quem apresenta ele. O menor é dependente do Deus que habita nele. O menor é perseguido, mas Deus dá escape a ele. O menor é humilhado, mas Deus vai e exalta ele. E quem mexe com o menor, esquece que ele tem dono e que vai se ver com ele. Deus tem coisas grandes com o menor. Deus tem seus mistérios com o menor. Diferente e confunde muita gente. Deus não vê a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com o menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Sabe aquele que ninguém dá nada e é sempre esquecido? Mas ele não perde a comunhão com o Deus vivo. Chegou o dia, sua hora, o Senhor mandou te chamar. Deus tem coisas grandes com o menor. Deus tem seus mistérios com o menor. Ele enxerga diferente e confunde muita gente. Deus não olha a aparência, nem a cor, nem posição. Deus tem coisas grandes com o menor, que ora com a boca lá no pó. Deus não gosta de soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor. Deus não mexe com soberbo, exaltado, prepotente. Deus sempre honra o menor.